Tenente Azul 4-7, mandei bom do Sfera Guard. Prossiga o Bravo Cleide. Tenente, continua a aproximação aguardando pista livre 5220 da 3. Aguardando pista livre 5220. Sané 62, por 5 minutos, 36, livre, direita 12, 1, 2. Livração, 6255. Bom dia, Solo, Sané 6255, livrando, por favor. Sané 6255, segue táxi via Alfa, mantém posições na Juliette. Pela Alfa, manteremos antes do Juliette, 6255. E 5220, tem livre pouso na 10, o vento é de 120 graus com 11,9. 5220, com pouso livre, obrigado. Luiz, que reporte rotatória. Do 4082, após o TAP, desça para 2 mil pés, altímetro no 03, está livre LS, reporta estabilizado. Após o TAP 2013, autorizado LS, as mais estabilizadas, ou 4082. TAP Cleide, atualizado Paulo Afonso, em voo 090, via Whisky 1, saída Lotar. É, decola da pista 197, primeira curva à esquerda, código 5033, controle 119.35. 03. E TAP autoriza. Escuto. O Bravo que o Índio pro dente dele pode cotejar novamente? Táxi, decolagem, chame tudo, frequência 198.95, ajuste 1013. Então 3191, prossiga. Desceu, está na posição 5 para pushback de acionamento. 3191, autorizado, reposte para o táxi. Autorizado, para táxi, está 3191. Acho que Juliette, o Chané 6255. Vai manter posição, o Chané 6255, aguardando a liberação do tanque que está agora à sua esquerda. Tente aguardando, 6255. Ataque 3895, confiado. Tanque 3895, autorizado táxi à direita, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, Leste Home Torre, frequência 9.95, ajuste 10.03. Trip 5220, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 5220. Vou ver a 255, após o deslocamento do tampo, pode seguir, tá? Afirmativo, Gostané 6255, pode estar autorizado, ingresso pátio 1, via Juliette, posição 1. Posição 1, via Juliette, pátio, obrigado. Tá 3191, desconsidere a autorização de push e reporte totalmente pronto. É, desconsiderando, porém, a gente está pronto, aguardando apenas a retirada do fígado. gente reposte quando for retirado. Trip 5220, agilizando atrás do Avianca, autorizado a ingressar Juliette, vai seguir parte 3, atento sinalizador. Ok, agilizando atrás do Avianca, parte 3, atento sinalizador, 5220. 4207, contato radar, se botar o nível 340, vou Leda. Leda, 340, azul 4207. Gente da informação, Mike, na compra da autorização, Recife. Gol 1790. A Mike confere, prepara a saída Pucacaju e aguarde cópia. Pucacaju aguardando cópia, gol no 790. 2 estabilizado. 4082, passador na completa aproximação, chame a torre no 895. 1895, tá já, obrigado. Bom dia, azul 4082, uma milha do externo, baixo travado visual. Rotan 3191, pushback, acionamento, posição 5. Autorizado, chama o táxi. Solo, é o trip 5220. Prossiga 5220. Confirma nosso ponto de gate de estacionamento, a gente não tem contato com, o sinalizador da Infraero. Previsto era posição 5, vou entrar em contato aqui e já falo com o senhor. Ok, mas estão aqui aguardando, aqui, chamando combustível. C3895, decolou aos 43, chame 1935, novo. Então, 35, obrigado, bom trabalho. 220, já falamos em Infraero. Infraero vai, o fiscal vai entrar em contato com o senhor aí. Ok, agora sim estamos em contato com o sinalizador, obrigado. Pego perfil 340 da 3890. 6200, desça para 2000 pés após ETAP, QNH1903, está livre LS, reporta estabilizado. M6200, copiou? Tomou 6200? Afirmativo, desça para 2000 pés após ETAP, altímetro no 0 no 3, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, 0 no 3, é autorizado, reporta estabilizado, está livre LS, reporta estabilizado. Azul 4207, Rui Bridge. 4207, Rui Bridge. Cruzeiro na décima nove. Décima nove. Sala 4 mesmo. Décima nove. Paulo, boa tarde, Azul 4082, livrou. Ao estacionar, frequência de Uruguai. Graças, Juliette. Alfa, reporta. Reporte passando 2000, Mike Kleska. Eu sei que já era fatal. Sem espanto, pessoa da boa? Já tem o PAB? Ataque do TAN 3191, está com 183, 3 horas e 50, alterna, Campina. O Charlie Alfa Tango mantém escuta mais de copo, por gentileza. TAN 3191, cruzado táxi via Pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da pista 10, Laxame Torre, frequência 98.95, ajuste 10, 13. 03, livre táxi via Pátio Índia, ponto de espera da pista da Edição Torre, 118, decimal 95, até 3191. Mike, mantém escuta. Azul 4082, após a passagem do TAN, está autorizado ingresso Juliette. Posição 841. Após o TAN, Juliette 8, Azul 4082. Linda, reporte anelo, pronto, pista no 7. Salvador, gol no 790, aguardando o papel. Gol 1790, autorizado Recife, nível de voo 370 via Upper Whisky 58, decola da pista 1-0, sai da Puca, transição Aracaju, pós-decolagem curva esquerda. Código 5045, controle 119.35. Autorizado conforme Recife 670 via Peruísque 58, decola da 1-0, saída Puca Caju, primeira curva à esquerda, 5045 no transponder, 119.35, controle Salvador na saída. Está na posição 6, gol no 790. 7, chama acionamento pushback, gol no 790. Vai passar para pushback acionamento. Para pushback acionamento, gol no 5562. Pesado, chame táxi. Valeu. Cuidado no localizador da pista 1-0. Parte número 200, continua a aproximação, informarei que está livre. Se quiser, então, a centena 10 minutos. Conta minha 200. Um minuto para cópia. Centro Índia, mantenha a posição do ar. Destino a Prado Forte. A gente vai decolar direto com o Pronorte. Autorizado, Prado Forte, 500 pés, decola da 17, Pronorte. Controle 1935, transponder 0170. Avacione, chame 1895 para essa live. 03, pouso baixado, checado. Destino a 6200, pouso autorizado, pista no 0, vento permanece na centena para a gente. Pouso autorizado, pista no 0, chame 6200. 3190, decolou 52, chame o controle, boa. 40, pro Adileda, 13191. Charlie Alfa Tango. Tem condição de decolar sem interferir com a aeronave alinhada na cabeceira? Maravilha, meu velho. Tá livre de decolagem com o Pro Nordeste, vento 130 graus das 9. Solo, gol 1790, pronto para pushback e acionamento na posição 06. Autorizado, chame táxi, 1790. Aponta pro táxi, 1790. Para o táxi, o gol 1556, temos 1551 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, está na cabina. Gol 1556, táxi à direita via Índia, Alfa tem o ponto de espera da 10, lá chame turre, 1895, ajuste 1013. Índia, Alfa, 295B13, boa. Sim, após a ingressão na linha do litoral, no corredor forte, até Praia do Forte. Confirme a matrícula, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango. Ciente, 500 pés via corredor forte, reporte visual com o Serrano Meme Mike Echo. Correção, reporte livrando a CTR, Charlie Alfa Tango. Vai reportar livrando a CTR, Tango. Bom dia, 1556, pronto, pronto, pronto. Comunica 1556 a linha e mantém, pistão no zero. Sim, mantém. Bravo, que decolou 5-4. Condições de iniciar a curva esquerda e seguir na lataca, cruzando o campo? Afirmativo, curva esquerda, bravo, que linda. Small 3-5. É isso, me charla o fatão. Autorizado no meu pé do corredor forte, tango. 5-4, agora transfere o controle, 1935, bom voo. Espera o controle, bravo, que lindo, cara. Ajuste 1-0, 1-3. Sente, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportará 3-0-2-0-0. Confirmei a visual com a aeronave à sua direita agora. Um helicóptero, Alfa Serra 50, na sua posição de 1 hora, 2 minutos e meia. Negativo, não temos visual, hein? Bravo, que lindo, é ciente. Suba para nível 090, na saída lotar, vou lotar, contato radar. Para o 040 inicialmente na saída lotar. Bravo, que lindo. Suba e mantenha o nível 090, bravo, que lindo. Autorizado 090, bravo, que lindo. Boa, 155 para informação, helicóptero. A esquerda do eixo de decolagem, mantendo o litoral se afastando em direção ao nordeste, não interfere com a sua decolagem. Ventura 30 graus, 19, autorizado a iniciar. Autorizado a iniciar a decolagem com o 156. 102 a bordo, tem 3 horas e 30 de autonomia, alternando Natal. Autorizado táxi Tati 1, Índia Alfa, deu ponto de espera da 10, Flash Amitur, Reno 8, Decimo 95, ajuste 10 no 3, gol 1790. E a parte de Alfa, ponto de espera da 10, 1895, 1790. Poxa, né, 6200, mantém a posição antes da Juliette, após a passagem do Boeing 737 da Gol, tá autorizado ingresso, parte 4, correção, portão 4, parte 1. Rapaz, o aeronave da Gol, ingresso, parte 4, parte 1, portão 4, também, né? Olá, 35, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, bom dia, bom, no 790, como é que era da 1? Bom dia, bom, no 790, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, apresenta uma centena, 1,2. A linha da cola da 10, gol no 790. Chame Recife no 251. Recife no 251, 7191. Na PUC está jogo 1790. Boa tarde, é o Tripi. 5367, autorização para João Pessoa, sentido da mais. Tripi 5367, autorizado João Pessoa, nível de voo 190 via Golf 677. Decola da pista 10, saída PUC, transição Aracaju. Após decolagem curva esquerda, código 5056, frequência do controle 198.35. Tudo para o nível 370, na saída PUCA. Chefe, na PUCA 3. 370, Gol 1790. Assim que possível, coordenando junto ao 7390. Ciente. E controle 19935. Cortejamento correto é ponte para o estacionamento pushback 35367. No 790, suba para o nível 390 autorizado como nível final pelo centro e após Jamo vai voar Romeo Fox 08, pelo 790. 7, então 390 autorizado como nível final, após Jamo voa Romeo Fox 098, 018, voa no 790 grátis. Boa tarde, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, altímetro no 03. Itap. No 556, chave Recife no 251. 251. Tango Tiente, tem frequência livre. Tiente, Mike, autorizado da NR, veicular. Estão no 7, vento 90 graus, no 6. Já passando e não modulo na frequência do controle. 4076, bom dia, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, altímetro no 03. Assente da Mike? Sim. Chanel 6213, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Leda, bridge, bridge interceptando o Zulu 1-0. Smap, direto Lúbito, direto Barbacena, após conforme plano de voo. Código 5052 e o controle 19-35. 0 grau. November Enknack, está livre, ingresso em Quebec. Reposte quando pronto para retorno para a nova decolagem. Autorizado Maceió, nível de voo 370, via Upper Whisky 58, após Orago, após direto Maceió, decola da pista 1-0, sai da Puca, transição Aracaju, após decolagem curva esquerda, código 5062, controle 19-35. Dois, desça e mantenha nível de voo 060, chegada Mari. Infelizmente negativo, mantenha o perfil da chegada no 962, sequenciamento número 4. Negativo. Correto, reposto para o estacionamento pushback, o gol 1864. Boa tarde, prossiga em Eco Delta Charlie. 105.5. Paulo, boa tarde, eu sou 4463. Da Mike, Gate 8, Eidelson 180. Azul 4463, autorizado Ilhas, Lisboa 1-8-0, via Golf 677. É, decola da pista 1-0, saída da Leda, após direto Ilhas, código 5055, controle 19-35. Gate 180, Ilhas, Golf 677, decola 1-0. Dael Leda após Ideal 5055 transponder 19:35 ao contrário. Só para confirmar, decolagem curva direita. Curva direita, positivo. Dael Leda Ideal. Protegimento correto, reposte para o posicionamento, pushback. Claro. localizador, TAM 3804. TAM 3804, Duna, completa aproximação, chame a torre no 895. 1895, até uma próxima, TAM 3804. TAM. Azul 4076, após ETAP, desça para 2000 pés, QNH 1013, está livre LS, reporta estabilizado. No 962, desça para nível 050. Mantenha a posição da Rebrec, Mike. Oi, Santero Politano, até 3804, baixado, checado, visual. 3890. Boa tarde, pouso autorizado, pista 10, metro de proa com 12 nós. Pronto, com 2, está 3804. Papa Romeo, Mike, Eco Oscar, prossiga. Mike, a Cosca apresentou notificação de voo? Ok, Mike, a Cosca mantém-se em condições visuais. O controle desconhece a estação Valdemir Ferreira. Pode informar o bairro? Chamou? Eu ativo para pushback acionamento. Está livre, chame táxi. Próximo ao subúrbio ferroviário de Salvador, segue visual no rumo de Veracruz, posteriormente Paripe, com ajuste 1012, reporte na vertical de Paripe para prosseguir para a estação Barroso. Mike Acosta, 1013. Entendi, Candeias. Da coluna, vem Mirinha aqui, Mike. Pista 17, vento 1 a centena, como o trio. Azul 4076, autorizado a final do ILS 1012 agora, 1012. 1012, autorizado a final do ILS 1476. TAM 3804, táxi Alfa, Juliette, posição 3, Pátio 1. Alfa, Juliette, o Pátio, portão 03, TAM 3804, obrigado. Close, 15, tem condições de curvar à esquerda e agilizar o cruzamento do campo? Afirmativo, vamos agilizar o máximo. Maravilha, obrigado. Estabilizado visual com a pista, azul 4076. Azul 4076, chame torre 198 decimal 95. 1895, obrigado, até já. Vai atingir o 50, 962. Torre Salvador, bom dia, azul 4076. A 2,5 do externo, visual com a pista. 3000 pet. 3.962. Reportarei o baixado travado, 4076. Como é que mais já fez o cruzamento? Para o táxi, o trip 5367, está com 53 a bordo, 3,40 de autonomia, alterna Natal. 5,90 aqui, Mike. Índia, Alfa, tem a ponte de cara da 1-0, lá chama tudo, frequência 1-8, esse modo de pulpa, ajuste 1-0, 1-2. Trip. Subiu o trip 5367? Afirmativo, trip 5367. Índia, pátio, chamar 108.95. Comodoro, né? Sala 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, condições visuais, suba para 1.000 pés, ré forte. 1.000 pés, corredor forte, sempre na sua escuta, novamente, Mike. Dando posição. O Oxané 6213, autorizado, chame táxi. 2.13 não pediu pra táxi ainda não. Foi o Oxané 6254 que pediu cópia pra Rio de Janeiro. Gente, o NEMEA 213 considere. O 213 considera. De 500 só quanto corredor, mais que posta. Fechado travado, 4076. 4076, quem está autorizado, espera. Ele pôs. Azul 2, inicia o chão do táxi, 4463. 9-9. Táxi voo 1864, autonomia de 2 horas e 10 minutos, alternando Salvador, 84 a bordo. Voo 1864, vai contornar o Pátio 1, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 90, lá chame tudo, frequência 9.95, ajuste 1012. Gente, Pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera 895, ajuste 1012, voo 1864. Capango Bravo, Kilo Índia, na escuta do controle Salvador? 3 milhas para o Índia Serra, está estabilizado. 62, 254, autorizado Rio de Janeiro, nível de voo 360, via Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após por front plano de voo, decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil da saída da EL, Leda Bridge, o código 5072, controle 119.35. 360, decola da 10, curva à direita, da EL, Leda Bridge, via Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. Responde 50-72, controle 19-3-62-542. Fechamento correto, reporte para funcionamento do Xbeck, que o chanel é 6254. Vai reportar. Bom dia. Bom dia, Azul. Táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a Juliette. Salvador, o 967. Bom, então, para Guarulhos, vamos para mais. O voo 1167, prepara a saída da Leda Bridge, aguarde de cópia. O azul 4076, está reautorizado, pode ingressar Juliette, posição 2 para 21-1. Juliette, posição 2 para 76, obrigado. Como Salvador, outro, né, 6254, na posição 1, puta que não. Chanel 6254, gentileza mantém a posição, o coronado está ingressando na posição 2, à sua esquerda, após será liberado do push. Após a aeronave, eu aguardo sua autorização, 6254. Exatamente, vai aguardar a autorização, por favor. Isso aí, importante, obrigado. Voo 1167, está pronto, cota? Voo 1167, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola da pista 10, curva direita, saída da EL, Leda Bridge. Em Bridge, intercepta o Zulu 16. Pós Bravo, hotel Zulu, direto Trive. Código 5101, controle 119.35. 360 para Guarulhos, da EL, Leda Bridge, intercepta o Zulu 16. 1-0-1-3-9-3-5. Estimativo, o protegimento correto é após o posicionamento pushback, o voo 1-1-1-6-7. Para o táxi, o azul 4463-111, a bordo 3 horas, Salvador. Patão, Juliette Bravo Delta, confirme pista de pouso. Azul 4463, está autorizado o táxi até através do 612. Vai observar, a nave da companhia está ingressando na posição 2 do Pátio 1. Após a retaguarda, está autorizado seguir Índia até o ponto de espera da 10. Laxame Torre, no 8.95, ajuste 612. Chanel 6213, após o ingresso da aeronave da Azul e a saída da outra aeronave da Azul, será autorizado simultâneo com a companhia. Espera da 10. Motor 1864, autorizado a linha de manter, costuma ver. Ali mantém, 1864. Autorizo o levamento Mike, varia entre 1.000 e 1.500 pés para treinamento. Patango, November Yankee Mike, existente, autorizado, variação entre 1.000 e 1.500 pés. Autorizado, variação, obrigado, November Yankee Mike. Táxi via Alfa, mantém a posição da Juliette. Alfa, mantém a Juliette, vamos lá, 962. 0, quem negar 10, 12, autorizado chegada da Mari, mantém a perfil da chegada. Passagem da aeronave da Azul, a retaguarda, pode iniciar o push. O Azul que você recebe, por acaso, não é esse que acabou de parquear no 2, não, é o outro. 7, solicita para Recife, direto e nivelar 210. Positivo, a aeronave está passando agora, ingressando a Índia para o ponto de espera. Aí, tá nesse momento está ingressando a Índia, pode iniciar o push. Ok, então, mas já é outro, já está descendo os dois. Agora estou obrigado, vai iniciar a contrapassagem. Só para confirmar, fazer simultâneo com o trator, sua companhia que está no 4, ele vai iniciar na frente e empurrar a aeronave até a saída do pad 3. Ok, ok, 6213, empurra essa aeronave até a saída do pad 3, coordenação com a sua equipe de solo. Afirmativo, iniciando 6213. Última aeronave. Uma Juliette, agora 962. 962, mantém posições da Juliette. Manterá. 1935, 864, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, 1864, está passando 1600 pés. 1864, contato radar na decolagem, suba para o 370, saída Puca. 370 na Puca, voo 864. Azul 4463, tendo de decolagem da 10, venta de 100 graus com 39. Tendo de decolagem na 0, azul 4463. Romeu Oscar Bravo, confirme intenções. Azul 4463, decolou aos 29, controle 119, decimal 35. 1935, boa tarde, 4463. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, na BL, cruzando 1200. Azul 4463, contato radar na decolagem, subo para 180, saída da BL. Da é 180, 4463. Controle, papapá, Mike, Juliette, Romeu. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, prossigo. Romeu 44, com 2 no PLB, locado 0115 no transponder, de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia. Decolado VLC, segue via BR até a federação para sobrevoo. Escuta permanente 500 AGL. 4, livre táxi à direita. Índia Alfa, ponte espera da 10, Lacham Tour, 18, decimal 95, ajuste 1092. 2 agora, Índia Alfa, ponte espera 2095. Solo, Golo 962. Golo 962. Está livre, Max? Negativo no Golo 962, será autorizado após o Oceanex na sua esquerda, iniciar o táxi. Sete, Guarani. Para da hora que você pediu pra passar um 90, a gente já tinha cruzado. Tá cruzando uma centena, agora tem como acelerar aqui ou curvar direito, eu espero que você precisar. Boa noite, 64, complete a ascensão, curve à direita pro 110 para evitar tráfego. 110, para sua informação, cruzou o TCAS, já cruzou a aeronave em nível, ok? Está cruzando em nível de voo 115. Gente, trip 5367. Gol 1864. Trip 5367. Vou indo na proa de Recife. Proa de Recife subindo 210, ok? Gente, trip 5367. 1, 2, 3 agora. Autorizado táxi via Ninja Alpha, depois de espera da 1-0. Lá chamou torre 1-8-1-9-5, ajuste 1012. Quantidade 1-8-9-5, obrigado, seu Maria. Bom dia, bom voo. Bravo, chame torre 1-8-1-9-5. Alô? Torre, instalador, papai, Romeu Cabravo. Romeu Cabravo, prossiga. Tá no coroa de Tapuã, senhora. Ingressão do circuito para Porto, Castro 3, Romeu Cabral. Você conhece o aeródromo, comandante? Afirmativo. Então vai prosseguir linha do litoral, sentido norte, e vai me reportar quando no través da torre em construção, por gentileza. Através da torre, Romeu Cabral. 16, autorizado chegada Mari, desça para nível 050, autorizado chegada Corsão, que é legal no 092. Da 10, Costanel 62. Velocidade, senhora, o tráfego vai cruzar o alinhamento da canteira 28, vem de Itapuã, ele cruza quantos? Altitude. Aeronave que está tentando contato com um, por gentileza? É o 6254, a aeronave que reportou o cruzamento. Ela vai cruzar com altitude, por favor. Ela está a 300 pés, vai cruzar o eixo da 1735 e pousar no pátio 3, não interfere com a sua decolagem. Tá perfeito, cara. Obrigado. Juliette Bravo Delta, plano cancelado aos 1533. Desça para 1.500 pés no corredor forte. Então, Juliette Bravo Delta, QNH 10112. Uno 864, chame centro Recife, 1260. 1260, o gol 1864, obrigado e tenha uma boa semana. Lima 10, meu Deus, eu não sei. Posso dar pra mim, sua torre. Gente, comandante, tem contato visual, evitando o sobrevoo das aeronaves, do presente prossegue direto pátio 3. O vento é de 130 graus com 3 nós. Reporte quando no solo controlado. Um meu ótimo abraço. Ocean Air 6254, decolou os 35, controle 1935. 1935, bom dia. Start controle Ocean Air 6254, decolado na sua escuta. Ocean Air 6254, contato radar na decolagem, suba para 360, saída da EL. 360, com referência, autorizaria da EL, Oliveira? Ocean Air 6254.